nem sabia. Ninguém sabia de você. No porto do sol, ninguém sabia. Sabia de você ninguém esperava o sol no rosto o sol. Você andava sem saber no porto do sol um meio-dia. Você andava sem saber. Só no rosto Ana, o sol no corpo um dia, o sol no corpo um dia.